velho, o que você quer comigo, porra? Que desgraça, velho! Ô, seu arrombadinho, que saco, mano! Sai aqui, velho! Mano, quem acha que é?